Panorama Agrícola para 14 de novembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de segunda-feira de lua cheia, 14 de novembro. Na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: como a neve no verão e a chuva na colheita, assim é a glória de um estúpido. Na dica de hoje, use chapéu e tenha saúde. Mercado Agrícola Estação de Itajaí lança nova cultivar de arroz. E no Espaço da Mulher, orientação para você se prevenir contra acidentes na rede elétrica. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Use chapéu e tenha saúde. Essa é a dica de hoje. Você no campo, na roça, não deixe de usar chapéu ao ficar exposto ao sol. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca autorizou a empresa ProSul a iniciar trabalhos de regularização fundiária de imóveis rurais, incluindo a averbação de reserva legal aqui em Santa Catarina. 840 propriedades vão ser beneficiadas com serviços de medição, demarcação e georreferenciamento de imóveis rurais neste primeiro momento. Procure a IPAGRE de seu município e cadastre a sua propriedade no programa de regularização fundiária. Em atenção a um pedido da IPAGRE Ciran, que está planejando ações para os próximos anos, a FETAESC elaborou o documento em que diz o que a federação espera da IPAGRE Ciran. A lista começa com o pedido de uma publicação de um calendário agrícola por regiões. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura quer também linhas de pesquisa aplicada para a sustentabilidade da pequena propriedade rural e extensão rural com foco ambiental. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, orientação e educação. O senhor, seu José, a senhora, dona Maria, vocês podem conversar com seus filhos sobre os cuidados com a rede elétrica. Você sabia que acidentes com a rede elétrica causaram a morte de 304 pessoas em todo o Brasil no último ano? Bem, por conta disso, desses riscos, a Celesc participou de uma campanha nacional para conscientizar o consumidor sobre o uso seguro da eletricidade. Cuidados básicos no dia a dia são fundamentais para evitar acidentes. Desatenção com a segurança em obras de construção ou manutenção, eis aí um grande risco. Desobediência às normas técnicas na instalação de antenas, furto de energia, os chamados gatos, e brincadeiras com pipas ou pandorgas nas proximidades da rede elétrica também são perigosos. A maioria das mortes ocorre em construções, mas o chamado gato ou furto de energia tem também sido responsável por acidentes fatais. Análise de dados dos últimos 10 anos mostra média anual de 948 pessoas acidentadas. Há 330 mortes, 237 lesões graves e 381 lesões leves. Então, além do perigo da morte, há também o risco de lesões. Ao construir ou reformar, a Celesc orienta: mantenha vergalhões, barras de ferro e outros materiais longe da rede elétrica. Eles podem encostar em fios e causar acidentes. Ao instalar ou consertar antenas, cuidado para não tocar na rede elétrica. Furtar energia é crime e coloca a sua vida em risco. Não permita também que crianças brinquem nas proximidades da rede elétrica. Nunca tente retirar pipas ou pandorgas presas aos fios. E você, agricultor, ao utilizar máquinas e equipamentos agrícolas, cuidado com a rede elétrica. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje vai até Itajaí, a estação experimental da Ipagre, conversar com José Alberto Noldin, engenheiro agrônomo, pesquisador e chefe da estação, sobre o lançamento de uma nova cultivar de arroz. Como será essa nova cultivar? Quantos anos de pesquisa demandou? Quais os benefícios que ela trará ao produtor, Noldin? Essa cultivar vai ser denominada de SCS-117-CL. É uma cultivar que foi desenvolvida em parceria com uma empresa, que é a BASF, e foi desenvolvida para uso no sistema que nós chamamos de Clearfield, ou seja, é o sistema utilizado para o controle do arroz vermelho e o arroz daninho na lavoura de arroz irrigado. É uma cultivar também que nós já gastamos em torno de 12 anos de pesquisa para ela chegar na situação atual. Nesse ano, nós estamos já fazendo o processo de multiplicação de sementes comerciais em parceria com a CAPSA e com os produtores de sementes. E para a safra, então, 2012-2013, os produtores já vão ter, então, sementes disponíveis dessa nossa cultivar. O lançamento dela deverá ocorrer aqui na Estação Experimental de Itajaí, no dia 16 de fevereiro de 2012. Então, desde já, os produtores já são convidados a agendarem-se para estar presente aqui e poder também verificar, conhecer no campo essa nova cultivar de arroz irrigado. Correto. Noldin, em termos de mercado, quando se lança uma nova cultivar, se tem uma nova perspectiva, abre-se novas perspectivas de mercado? Como se avalia isso? Especialmente nesse caso, essa é uma cultivar que está sendo muito esperada pelos produtores catarinenses, mas também pelos produtores de arroz irrigado de outros estados. Então, com certeza, nessa fase inicial, especialmente os produtores de sementes vão ter uma boa perspectiva de mercado, porque essa é uma cultivar que tem um bom potencial, tem mostrado um excelente desempenho nos experimentos e também nesse processo final de avaliação, e que tem assim despertado o interesse de muitos produtores, né? pelas qualidades, pelo potencial que ela representa. Então, em termos de mercado de grãos, não dá para falar em termos de perspectiva de alteração de mercado, mas nesse momento, especialmente para o mercado de semente, certamente vai haver um crescimento da demanda, como eu disse, não só de produtores catarinenses, mas também de produtores de arroz irrigado de outras regiões e outros estados brasileiros. Conversamos com José Alberto Noldin, chefe da Estação Experimental da Ipagre em Itajaí, sobre o lançamento em 16 de fevereiro de 2012 de uma nova cultivar de arroz, a CS-117-CL Clearfield. Noldin, muito obrigado pelas suas informações. Valeu, Mauro. Estamos à disposição sempre aqui na Estação Experimental de Itajaí. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou. Em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da criação. Graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta. Apoio